vontade de meter o chifre na terra e sair arando, meu parceiro. Portal Ei. Do Arrocha. Bagunçado, aqui dentro de mim, eu nunca imaginei que estaria assim. Ora, eu sou casado, sei que estou errado, mas não sei me fazer. E não vou gostar nem se ela já não me acorda com um beijo na boca. Você diz que eu sou lindo, elogia minha roupa. Se ela já não me ama como antigamente, mas você me deseja e só pensa na gente. Querer não é poder parar de provocar. Cê tá tirando minha cabeça. Diz aí! Como é que é? Se eu não fosse fiel, talvez a gente tava dentro. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel, talvez a gente tava dentro de um hotel. Alô, Simone! Parceiro, a rocha é parceiro, a rocha vai. Rimes, Rimes, Rimes. Oh, paixão. Ei, ei. É nóis. Querer, vai. Querer não é poder parar de provocar. Cê tá tirando. Alô, Edson Borges. Simplesmente paixão. Se eu não fosse fiel, talvez a gente tava dentro. Se eu não fosse fiel, talvez a gente tava dentro de um motel. Mas tenho medo de me arrepender. Para que eu largo tudo e fico com você. Só agora se vem. Se eu não fosse fiel, talvez a gente tava dentro de um motel. Mas tenho tanto medo de me arrepender. Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse. Tanto medo de me arrepender. Será que eu largo tudo e fico com você? Os homens sem sentimento está aqui. Simplesmente paixão. Que maltrato tá aqui. Chega mais, meu parceiro.